recebo grandes ameaças de pequenos telefones. Troco rimas e nomes quando o show não me agrada. É meio imaculada essa visão de ser eu mesmo todo tempo. Contratempo tem de mão de outra capa e outra fonte. Mas o mesmo cidadão retorna ao estúdio pra dizer mais umas linhas. As rimas são vizinhas, eu as toco da maneira mais singela possível. Outro nível, Sano, parte 1 no mic. Um gentleman na arte de dizer o que é verdade, não metade. M Sana vai pra loja quando eu terminar e pronto. Essa rima é de outro som, mas quando quiser eu remonto essa sessão. Meu negócio é produção, não crio confusão. 4, 3, 2, 1, podia vir um refrão.